A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, transamericafoss.com.br e também no aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone. Eu sou Guilherme Wojciechowski e já estamos na última meia hora do programa de hoje, sábado 15 de julho de 2017, no qual seguimos, né, até meio-dia. Contatos para que você possa interagir com a sua rádio, 45988282828 no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E daqui até 2040, ao invés de ganhar população, Foz do Iguaçu pode perder cerca de 40 mil habitantes. Isso, pelo menos, segundo a projeção populacional feita pelo IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o estudo que indica que 223 dos 399 municípios paranaenses devem perder população no referido período, no qual o Paraná como um todo, né, o estado todo, deve passar de 11 milhões e 200 mil para 12 milhões e 200 mil, com concentração principalmente, né, nas grandes cidades, como é o caso de Curitiba e região. No caso específico de Foz do Iguaçu, a estimativa é de que o município tenha pouco mais de 219 mil habitantes em 2040, contra cerca cerca de 260 mil atuais. Essa projeção, entretanto, deve ser manejada com cautela, né? Tendo em vista que no período entre 2001 e 2010, por exemplo, um erro de cálculo por parte do IBGE fez com que a cidade perdesse, entre aspas, 80 mil habitantes. Isso porque o IBGE calculava que Foz chegaria a 330 mil habitantes em 2010, mas o crescimento foi menor, né? Chegou apenas a pouco mais de 250 mil. Daí surgiu essa diferença de 80 mil que usaram, inclusive, como argumento eleitoreiro, né? Bom, de lá para cá, a população continua crescendo, mas de forma estável. Ou seja, o censo de 2020, né, que sairá aí dentro de 3 anos, será o indicador mais confiável para saber, né, se a tendência, pelo menos para a próxima década, é de aumento ou diminuição da população iguaçuense. O importante, diria eu, não é quantos habitantes a cidade tem, mas sim se a cidade é capaz, né, de absorver o ritmo de crescimento ou de decréscimo e a qualidade de vida melhora ou não, porque essa sim é a estatística que realmente conta. Daqui a pouquinho as notícias do esporte aqui no Front. Agenda Esportiva. Agenda esportiva e anote aí, hein? Hoje à noite tem um evento bacana, muito bacana mesmo para quem gosta de futsal aqui na Terra das Cataratas. Às 7 da noite no ginásio Costa Cavalcante acontece o chamado Jogo das Estrelas, reunindo craques que formam a seleção paranaense contra craques históricos que representam a seleção brasileira. O ingresso custa 2 quilos de alimento não perecível e pode ser trocado ainda hoje, hein, nas lojas da Panorama Home Center. Em quadra estarão jogadores como o Anderson Andrade, também o Ricardinho, Alex, Checo, Ortiz, Danilo, Sandrinho, enfim, um baita aí de um atrativo para quem gosta de futsal. Já falando do futsal competitivo, o Foz Cataratas Futsal joga amanhã, domingo, fora de casa, às 11 da manhã, pela Liga Nacional. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Sport TV e será contra o Carlos Barbosa. Atualmente, o time da Fronteira está na 5ª colocação da Liga, enquanto que a tradicional equipe gaúcha está na 9ª colocação, com 5 pontos a menos. E se você gosta de futebol americano, anote na sua agenda. Neste sábado, às 4 da tarde, tem o Foz do Iguaçu Black Sharks na estreia da temporada 2017 da Liga Nacional. A partida contra o Joinville e Gladiators será no estádio do ABC e os ingressos custam R$ 5,00 à venda na academia Explode ou na própria bilheteria do estádio. Prestigie, hein? Lembrando que a melhor cobertura do noticiário esportivo aqui da Fronteira você acompanha de segunda a sexta às 6 da tarde no programa Papo de Craque. Apresentação de quem? Sidney Busanello, que hoje não pôde estar aqui conosco. E som de fundo aí da corneta profissional de Antônio Carlos Oliveira, o glorioso pai da Jenny, quer dizer, pai Tonhão. Eles que fazem então o Papo de Craque de segunda a sexta. Vamos de música agora? Na volta tem o quadro do 7 a 1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha na retaguarda do cordial cidadão brasileiro. Brasileiro parece que não aprende nunca, impressionante, né? Ou vai ver que gosta, sei lá, né? 7 a 1 da semana daqui a pouquinho, já voltamos. Eu acho, inclusive, que brasileiro tem que ser estudado pela NASA, essa frase é verdade mesmo, né? Te olhei na piscina se apoiando, com as mãos na borda, fervendo a água que não era tão fria, e um azulejo se partiu porque a porta do nosso amor estava se abrindo, e os pés que irão por esse caminho vão terminar no altar. Eu só queria me casar com alguém igual a você, e alguém igual não há de ter. Então quero mudar de lugar, eu quero estar no lugar da sala pra te receber, na cor de esmalte que você vai escolher, só para as unhas pintar. Quando é que você vai sacar? Que o bom que fazem em suas mãos é só porque você não está comigo. Só é possível te amar. Seus pés se espalham em vela e sandália, e o chão se abre por dois sorrisos. Virão guiando o seu corpo, que é praia de um escândalo. Charme macio, que cor terá se derreter? Que som os lábios vão morder? Vem me ensinar a falar, vem me ensinar a ter você. Na minha boca agora mora o teu nome, é a vista que os meus olhos querem ter, sem precisar procurar, nem descansar e adormecer. não quero acreditar que vou gastar desse modo a vida. Olhar pro sol, só ver janela e cortina. Do meu coração fiz um lar. Se você não está comigo, só é possível te amar. Ouvi os sinos, amor. Só é programação musical aqui no Front e quero uma prova de que a crise tá feia, mas tá feia mesmo. Olha só, em Curitiba tem imobiliária dando de brinde diária de hotel em Foz do Iguaçu para quem aluga imóveis que estão encalhados no mercado. E é sério, viu? A cada R$1.000 em aluguel, você ganha um cupom para concorrer a um fim de semana num hotel de luxo aqui na Terra das Cataratas. Apelação? Com certeza. Mas já que tem que pagar mesmo, né? Por que não? Vale tudo, quer dizer... Tudo não, quase tudo. Ou vale, sei lá, porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. Sete a um da semana, aquele ministro mais sujo que pau de galinheiro que é casado com sua sogra, mas você diz que não é seu sogro. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta aí, vai, relaxa, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal, escanteio cobrado na ponta direita, de curva pra área, emendado, entrou! Müller, da Alemanha, sem marcação ele botou a bola no barbante. E ficou difícil saber quem foi o personagem dessa semana, né? Michel Temer ou Lula? Parada dura, né? Mas eu daria uma pequena vantagem pro Temer, por vários fatos até mesmo inusitados. Por exemplo, o vídeo divulgado pelo Temer comemorando os números da economia e afirmando que o governo tem feito voltar o desemprego. Exatamente, voltar o desemprego. Ato falho ou sincericídio? Olha, há quem diga que sim. Isso aí, os dois, tá? Isso aí mesmo. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos Segundo. E a organização internacional Global Witness publicou na quinta-feira relatório que coloca o Brasil no primeiro lugar do ranking mundial. É isso aí, hein? Brasil em primeiro lugar! Mas no quesito assassinato de ativistas ambientais no ano de 2016. No total foram 49 crimes, o que faz com que um em cada 4 ativistas ambientais mortos de morte matada no mundo tenha morrido aqui em terras tupiniquins. É mole! 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E o prefeito de São Paulo, João Dória, continua aprontando das suas, viu? Após descumprir a promessa de que não reajustaria por pelo menos um ano a tarifa do transporte coletivo, nesta semana foi a vez de mexer com o passe livre estudantil. Antes, o estudante podia fazer até 8 embarques a cada 24 horas. Agora, pode fazer 4 durante 2 horas e, num outro período do dia, outras 4 viagens também por 2 horas. Viva! 4. Procurou, atirou, entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. E números divulgados pela imprensa nacional nesta semana mostram que somente no primeiro semestre do ano a Polícia Federal arrecadou 347 milhões de reais com a emissão de passaportes. Cifra que mostra aí que o serviço se paga, né? Tendo em vista que daqui até o fim do ano são necessários, segundo o próprio governo, 102 milhões de reais para dar conta de todos os pedidos. E aí a gente se pergunta, né? Mas para onde que está indo esse dinheiro mesmo? Esquisito, né? 5. De novo fácil, fácil aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E tem gente que até quer ajudar, mas no final das contas, olha, é o caso do deputado federal Sérgio Souza, que propôs emenda à medida provisória número 785/2017, propondo transformar a UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz, em Universidade Federal do Oeste do Paraná. Bom, revoltada, a reitoria da UNILA emitiu comunicado na qual manifesta que a emenda mataria a identidade da instituição, que não foi consultada a respeito. E, enfim, né, a gente se pergunta, mas por que mesmo que surgiu essa proposta? Olha, fica de boa, deputado, fica de boa. 6. Montou, virou, a bola disparada, entrou! Schuller, é o sexto gol da Alemanha! E sabe aquelas moedinhas que você coloca nos parquímetros quando estaciona nas vagas de estacionamento regulamentado? Ou então os créditos do bottom? Esses aí, então. Segundo o jornal Gazeta Diário, no primeiro semestre do ano, a arrecadação com o Starf aqui em Foz foi de quase R$1.380.000. Dinheirama, né? Mas mesmo assim, o serviço deu prejuízo de R$24.000, oficialmente por gastos com folha de pagamento e equipamentos. Caramba, tanto assim? 7. Olha a descida, o chutão, entrou! Gol! Da Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! Outra cifra impressionante da semana também foi compilada pelo jornal Gazeta Diário, apontando que Foz do Iguaçu tem atualmente 484 presos usando tornozeleira eletrônica. Muitos deles políticos envolvidos na Operação Pecúlio, né? Em todo o estado são 5.300 presos monitorados, o que faz com que Foz do Iguaçu tenha quase 10% desse total. E como a cidade não tem 10% da população do estado, então já sabe, né? Somos a cidade das tornozeleiras. Já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil. 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E o Gol do Brasil da semana, só para variar, vem do turismo, que nos brindou com excelentes notícias nesta semana, né? Por exemplo, Foz do Iguaçu segue na crista da onda do turismo nacional, figurando, conforme levantamento divulgado na quinta-feira pelo Ministério do Turismo, como o terceiro destino favorito dos turistas estrangeiros, atrás apenas do Rio de Janeiro e de Florianópolis, que é invadida aí por argentinos a cada temporada. Já o Sindicato de Hotéis aqui de Foz divulgou balanços que aponta que a média de ocupação nos hotéis da cidade daqui até o final do mês, isso devido ao período de recesso escolar, será de 77%, com picos de quase 100% nos hotéis pesquisados, em razão aí da grande procura, né, por viajantes brasileiros e estrangeiros, em sua maioria argentinos, no caso dos estrangeiros. Garantia, portanto, de bom faturamento, isso não só nos hotéis, mas também nos atrativos, restaurantes, comércio, enfim, mês de julho lotado na hotelaria aqui de Foz. Com brasileiro, não há que possa. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 15 de julho de 2017. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, em nome de toda a equipe aqui da Transamérica Foz, agradeço por sua companhia, sua audiência e paciência em mais esta jornada nas ondas da sua rádio. Programa que estará disponível na íntegra dentro de instantes no site transamericafoz.com.br para que você possa ouvir novamente ou então possa indicar, né? Caso tenha gostado ou quem sabe até odiado, para algum amigo ou talvez um inimigo. Fique na sequência com a programação nacional Transamérica, trazendo muita música, entretenimento e descontração no seu fim de semana. Eu volto na segunda-feira de manhã, bem cedinho, com mais uma edição do informativo Transnotícias, das 7 às 8 da manhã. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Brasil, a taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir programa Front na Transamérica Foz. De volta no próximo sábado.